0, tenha uma boa viagem, o trip 5241, saúde e paz aí toda a tripulação e família. Muito obrigado, via Juliette Alfa, quando lá no ponto espera 1186, 1010 no ajuste, feliz ano novo. Aí, boa noite, trip 5241, no próximo ponto espera pronto. Boa noite, trip 5241, autorizado ali, Arnecolar, pista 10, o vento 090 com 14 nós. Ali decola, 5241. Salvador, pista 10, Tadinho 2000, interceptou o posto 9. Escosta Juliette, completo final, chame torre, 986. Salvador, Oscar, Oscar, Juliette. Oscar, Juliette, 7 do tráfego. Prossegue para no 0 ou vai prosseguir direito no 7? Posso o vento? Vento 090 com 14. Após a passagem externa, vamos cancelar e prosseguir o posto para o 97, ok? 67, chame para o cancelamento então. Oscar, Oscar, Juliette. Dois ano 8, desce para 2000 pés, ajuste no 011, realizada final no 2000, 1011, submarino ILS 5211. Para o cancelamento, Utilizado direito no 7, plano cancelado, modificado no 06, chão final, Oscar Juliette. Oscar Juliette. Trip 5241, decolado 06, de 198 controle, saúde e paz, feliz ano novo em toda a tripulação. 198, muito obrigado aí, a todos vocês também. Controle Salvador, boa noite, Trip 5241, passando 2000, perfil da Dael. Trip 5241, sobe para nível 400, vigilância radar. 400, vigilância 5241. Oscar Juliette, machado travado, vento 90 graus, uma blusa nossa, pistão no 7, pouso autorizado, Juliette. É, confirmado, trem baixo travado, Oscar Oscar Juliette no solo 10, libera a direita, está a frequência livre. Feliz ano novo, saúde e paz aí toda a população e familiares do comandante. Controle Salvador, boa noite, está 3560, informação Unicorn, passa 130 para 190. 3560, identifique, desça 050, chegada Amã. 050 Amã, até 3560. Torre, boa noite, trip 5218, passou externo, baixado travado. Trip 5218, avistado, pisteço, pouso, autorizado, vento 80 graus com 13 nós. Autorizado, pouso, 5218. Para o táxi, o TAM 3197, 178 a bordo, autonomia 4 horas, alternando Guarulhos. Guarulhos, 178, 4 horas copiado, TAM 3197, tem táxi aprovado via Pátio, Juliette e Alfa até o ponto de espera pista no zero. Ajuste agora no 011, no ponto de espera pista no zero, chame Torre 118-62 e 3197, tem um bom voo em Bono Novo. Bate, Juliette Alfa, depois de espera da 10, ajuste no 011. A chama a torre, obrigado. Boa hora para vocês também. Torre Salvador, muito bom. Boa noite. É o gol 9074 com a Vitor. Boa noite, gol 9074. Tem o Maceió aprovado 350, o senhor está pronto para a cópia? Prossiga. Voo 9074 autorizado para Sierra Bravo, Mike Oscar. Nível de voo 350 via Peruísque 58 até Orágua, após direto. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju. Controle 119 decimal 8, transponder 5564, gol 9074. Afirmativo 350, a Peruísque 58, Orágua após DCT, decolada 10, curva esquerda, Puca, Caju, 098, 5564 é o transponder, muito obrigado. Correto, senhor, chame pronto para o posicionamento 9074. Chamarei as 9074. No solo 14, libera direito 129. 129, chama a T5218. Alô, Salvador, boa tarde, boa noite, é o T5218. 5218, táxi aprovado, Alfa Kilo até o pátio 3. Atento aos sinos, eu dou naquele pátio, trip 5218. Alfa Kilo, trip 5218, estará atento ao balizador, pátio 3. Saudações, Salvador, boa noite, está 3197, Ponte Espera pronto. 97, pistola 0, linha decolada autorizada, vento 90 com 13. A linha decolada 1-0, está 3197. Solo Salvador, está 3603. 603, boa tarde. Ajuste 1-0 no 1, informação em curso a Vitor. Eu tenho 340 aprovado para Guarulhos, o senhor está pronto para cópia? Sempre, prossiga. Então 3603, autorizado Guarulhos, nível de voo 340 por Whisky 50. Decola da pistão no 0 com curva direita, subida da EL até a posição LEDA, após direto posição BDEV. Controle 1-1-9, decimal 8, transponder 5571, então 3603. A 340, destina 30, a piscina 10, decola na Dael, Leda direita após Leda BDEV, 198 o controle, 571 o transponder, o TAN 3603. Eu estou junto, correto, TAN 3603, chame o transporte, puxa, pega o instrumento, senhor. Vamos lá, obrigado. Controle Salvador, Oceané 6212, na sua escuta, descendo a 150, informação Vita. Na 6212, identifique, desça 050, chegada Mari. Identificou, descendo ao 50 na Mari, 6252, 6212. Teclado 119, controle agora 198, saúde, paz aí, feliz ano novo para toda a população e familiares. Chama agora o controle 198, muito obrigado, bom ano para vocês aí, toda a equipe. Itap 6212. Itap 6212, obrigado. Controle Salvador, uma boa noite. Está 3197, Dael. Está 3197, sobe para o 360, contato radar vigilante. 360, está 3197. Localizador decisão com aeródromo, outra 3560. 3560, complete final, chame Turri no 86. 86, obrigado. Salvador, boa noite, Tua 3560, passa o externo baixo travado, visual. Boa noite, Tua 3560, pista no zero, pouso autorizado, vento 80 graus, uma dúzia nossa. Autorizado no zero, Tua 3560. Boa noite, Papa Almeida, para o Luiz, para o Victor, meu autorizado 150, prossegue. Para a Whisky, acione identificação. 50, você agradecido. Acione identificação, Bravo Whisky. De novo? Agora sim, Bravo Whisky, identificado. Seu Delta 4 mil pés na bomba. Voe para Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizada final no 0. Duna 2000, 1011, autorizada final, vai chamar estabilizado, 6212. Tua 3858, acione identificação. Autorizada a chegada Mari, desça e mantém o 050. Uno 97, chama Centro Recife. É em 1251, alternado no 3325. Recife no 251, alterna 3325, TAN 3197, boa noite. Boa noite. Chamaremos na 07 Badalou. Obrigado, igualmente. 0, muito boa noite, TAN 3560. Boa noite, TAN 3560, táxi aprovado Alfa e Índia, correção. Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, 09, Funcionar, 6212, poderia voar direto externo? Autorizado. Graça. Solo Salvador, 9074 da Gol, com POB de 143, alterna a Salvador, 2 horas e 20. 2 e 20, 143 a bordo copiado, Gol 9074, táxi aprovado via Indy e Alfa. Até o ponto de espera pistando 0, ajuste 1011. No ponto de espera, chame 2118612, senhor. Tenha um bom voo e um bom ano novo. Muito obrigado, via Índia, Alfa para o ponto de espera, chama 1861. Feliz ano novo, senhor, também.